decola 28. Com curva à esquerda para ingresso no corredor visual Shell, controle 1, 9 decimal 35, aciona 5545, Marinha 7062. Zero. Tá confirma, foi intercortada a sua transmissão, só sul amigo 080 e aguardo coordenação com o centro, aberto é 9660. Estamos aguardando, obrigado. Livre acionamento, informe pronto para iniciar táxi, Marinha 7062. Quando 648, solo aos 42, ao livrar à esquerda, mantém a posição, chama solo 121, decimal 9. Livrando à esquerda, mantém posição e chama solo 1219. Gol 1648. Afirmo. Salvador, Oscar com Alfa. Estima aos 1750. Radial 245, confirmando. Uno 333, pista livre, autorizada a decolagem, vento 240 graus, 10 nós. Livre decolagem, pista 28, gol no 333. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3192, observando o gol iniciando, está pronto. TAM 3192, bom dia, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Aguardo. Octava Paulo. O meu Oscar Papa Alfa. Mantenha assim em condições visuais, seu ponto fora da barra. Seu ponto fora da barra, Alfa. 3154 está estabilizado. 3154, completo sinal L, chame torre 1 no 8, decimal 6. Meia boa. 3, decola aos 43, controle 119, decimal 35. 3935, bom, 1336. Foi Salvador, boa tarde, 3154. 3154, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, 12 nós, ajuste no 02. Fique atento aos últimos 90 metros fechados devido a obras. Acidente, pode autorizar, 3154. 3, autorizado, saída Gole, tração Gonza, sua amigo 360. 360, por quem mantém a distância de 3 mil pés, posso curva esquerda. Autorizado, a saída Gole, Gon 333, sem restrições. 333, sim. Ingressa via Juliette ou no 648? O critério, 648. Romeu, Oscar Papa Alfa, confirme tua precedência. Isso terá. Ciente. Passando através da roda abaixo. Ciente, reporte no através do Parque Pituaçu, Papa Romeu, Oscar Papa Alfa. Reportará Pituaçu Alfa. Alô, alô, alô, uísque bravo, uísque, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Alô, gente boa, vamos lá. Então, 3154, solo aos 4000, livra esquerda, mantém a posição, chama solo 121, decimal 9. 129, até já. Quatro, portão 2, táxi livre. Para 2, táxi livre, 3154. vento 250 graus no 4 nós. Livre de decolagem, então, 3192. 2, desculpa, Paulo. 1012. I don't know, but in this sector that you are now, we received a turbulence report between level 310 and 2+ level 370. Santa Alfa, através de Tuaçu. Papa Romeu, desculpa, Alfa, para ingresso de circuito de tráfego, torre 118, décimo 6. 1186, Alfa. Torre Alfa, Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky, autorizado a alinhar e manter a posição, cabeceira 28. Atrasado a alinhar e passo. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky. Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa, prossiga. É o helicóptero, mais um minuto para o farol de Tapuã, autoriza 35. Sim, Matinho, está autorizado, prosseguida presente, cabeceira 35, uma base pela esquerda. O vento é de 250 graus, no 4 nós. Ajuste 1012, Oscar, Papa Alfa. Alfa, cabeceira 35. Vai aguardar mais dois minutinhos devido à aeronave que decolou à frente no mesmo perfil de saída, ok? Positivo. Para o centro 3325, alternativa 1288 para 5489, grato até o retorno. 5, amigo 12685. Alfa Tango Tango, acionando a identificação, mantenha nível 090, reporte no ideal de descida. Voe na proa de Anto para interceptar a chegada em Pit, Alfa Tango Tango. Identificou já no ideal de descida? Se facilitar, pouso no 17, senhora. Baixa altura, reporte no solo controlado. Reportará solo controlado, Alfa. Edge já no ideal de descida, vai reportar para cancelamento, Alfa Tango Tango. Gente, desce inicialmente para 3 mil pés, Alfa Tango Tango. 3 mil pés, Alfa Tango Tango. Está ciente, troque, me chame agora na frequência 128.8. Obrigado, boa tarde. Autorizado a decolagem, cabeceira 28, vento 240 graus, 129. Livre decolagem, bravo isso. Oscar Papa Alfa, apenas para informação, temos um tráfego agora decolando da cabeceira 28, Linha Jet 60. Sim, Alfa. Salvador, boa tarde, Bono 675, com a informação Tango, passando a posição Jona, 220 para 150. Volume 675, ação de identificação, autorizar a chegada a CARI, desça via para 2 mil pés, volume 675. Desce via, chegada a CARI, até 2 mil pés. Confirmado o altímetro, 1012? O altímetro 1012, via CARI, volume 675. Desce via CARI, até 2012, graças. O Galeão, decola 28, mantém pronto 3000, esquerda Gole Blair, Upper Zulu 14, controle 1935, acima 5054, está 3193. Tem pronto acionamento, 3193. Chama lá. Rua controle 119, decimal 35. 1935, falou meu chapa, boa tarde aí, bom trabalho, irmão. Obrigado, boa tarde. Décima quinta milha, vai solicitar o cancelamento e prosseguir visual. Gente, terá condições então de descer para 2 mil pés o Alfa Tango Tango na 15ª milha de estar a 2 mil pés? Afirmativo. Na 15ª milha, então, vai estar a 2 mil pés o Alfa Tango Tango. Gente. Papapá, Mike Eco Delta, aciona identificação, mantém aqui os pés, observador no 0, no 2, reporte no través do Parque Picasso, Mike Eco Delta. Papá Romeu Whisky, Bravo Whisky, na escuta do controle. Opa, boa tarde, alô, alô, na escuta, transferência. Sim, a torre informou para manter pro até 3 mil pés, Papá Romeu Whisky, Bravo Whisky. Afirmativo, minha, foi informado. Foi um lapso aqui do sistema que entrou. O meu Whisky, Bravo Whisky, autorizado a sair da Aron, desça, suba ao nível 290, Whisky, Bravo Whisky. 290, obrigado, Aron, agora. Sequência 1-2-6-8-5, alternei 1-2-5-4-5. Centro, chamada Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, alterna 3-1-9-2, obrigado, boa tarde. Sigam 3-9-4. Aproximo, deca acionamento, que é nosso plano. 3-9-4, autorizado Galeão 3-4-0, via Pesolo no 4, decolagem de pista 2-8. Curva, corrigindo, decola 28, mantém pro até cruzar 3 mil pés, após curva esquerda, subida gole até Val, após direto, posição crate, controle 119, decimal 35, aciona 5572. Então, 340, apesulou 114, decola da 28, mantém a pro até 3 mil, aí gole, Val, direto, crate. 1935, 572 no transporte. Gol 394. Confirma o nível 340, chame pronto para acionamento. Tá pronto na 10. Autorizado, chame táxi, 1394. Trabalhei no táxi. Solo, filho do Quebec Fair. Quebec Serra? Relativo, 40, bom, São Paulo. Para Morro de São Paulo, decola no 7, curva direita, corredor, corrigindo, curva direita para a subida da El, controle 1, 99, decimal 35, aciona 5-0-1-2-3, quilo, Quebec Serra. Desce, decola da El, 040-0935-0123. Se notifica a subida para a Gole, ok? Subida Gole, o Quebec Serra e confirme o PV. PV de 07. Saída Gole. 7 a bordo, torre 18, meia para iniciar acionamento táxi. 7. Boa tarde, vou voltar. 3193, cópia. Corrigindo, é uma alteração na sua autorização, tá pronto para cópia? Prossiga, senhor. 3193, a subida será Gole, Eval, após Eval, direto Crate. Confirmando, deverá cumprir a restrição de manter pro até 3 mil, após Gole, Eval, depois de Eval, direto Crate. Afirmativo Gole, Eval, e após Eval, direto Crate, mantendo 3 mil na proa. Após, que curva à esquerda e prossegue nessa autorização, então 3193. Positivo, chame pronto para o acionamento. Chamaremos. Obrigado. Ponte, Beta, mantenha nível 320. Como 333, suba e mantenha o 400. 9 horas, 5 milhas, mantendo sobrevoo sobre o litoral. É o helicóptero da Polícia Militar, Mike Eco Delta. É, Eco Delta, tá bom. Guardião 02, informa o tráfego. 3 horas, 5 milhas. Ingressando para o circuito da 17, é um helicóptero, Mike Eco Delta, Guardião 02. Delta está abandonando de Rio Pé. Delta reporta através do Passo do Açu. Através do Passo do Açu, Mike Delta. 333 para mandar de vigilância, suba ao nível 400. Mais um 3325, só tem 5 em Salvador, senhor. Normalmente poderá contar com o Ideal. Então você é um 288 como alternativa, 1264, o voo 333. Confira, Alfa Tango Tango. Está passando 4.000 para 2.000, mas talvez vai chegar um pouco acima de 2.000 na 15ª milha. Sim, se vai pro voo da presa de conselhamento, Alfa Tango Tango. Afirmativo, da presente, visual, pode aprovar a rotatória da presente? Papapá, Alfa Tango Tango, ingresso corredor Interlagos, autorizado 1500 pés, ajuste 1-0-1-2, reporta na rotatória visual com campo. Gente, reportará na rotatória o Alfa Tango Tango. Mike Eco Delta, prossiga. É um trabalho de pico, assim, para o fundo. Opa, papapá, Mike Eco Delta, reporte sobre o farol de Itapuã para prosseguir a aproximação, base pela direita, pista no 7. Mike Eco Delta. Reportagem no farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Sobre o tráfego da TAM em pushback no portão 5. É, prossegue Juliette Alfa até o ponto 58, lá torre 18, meia, bom voo, 394. Juliette Alfa 286, tá visual, contando 394. E o pé, alcança nível 1630, chama com controle, frequência 20.1, tem um radar terminal, voo 396, ao 120 pro Ailta. O pico no 7, mais que puder. Posição 3, informação, Tango, autorização, Ilhéus. Ok, qual é o nível para Ilhéus, 1649? Ingresso no circuito, torre 1186. Na prova de rotatória, o Alfa está do Tango. Prevista subida gole. 1649. Oi, Salvador, boa tarde, papapá, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, boa tarde, reporte a 1500 pés sobre a rotatória, aguardando instruções. Gente, reportará o Alfa Tango Tango. O 040 Ituberada, cola no 7, curva à direita, subida gole, até a posição após direto, controle 1, no 935, acena 0155, Lima, Zulu Golf. Aprovado conforme, 040 até 30 milhas, após 045, decola da 17 com curva direita, subida gole até gole, depois em rota, 1935 controle, 015 mais baixo, cima do voo. Alinhamento correto, PV? 02. 2, 2 a bordo, chame torre 118 decimal 6 para iniciar o táxi. Lima do Golfo, com bom. 18-6, obrigado, boa tarde. Aguarde para iniciar o táxi, Kilo Quebec Serra. Pede base para sinal no 7, Mike Eco Delta, baixar checado. Mike Eco Delta, autorizado pouso, cabeceiro no 7, vento 240 graus, 14 nós, Mike Eco Delta. Autorizado pouso, Mike Eco Delta. Torre Salvador de Mazulo Golf. Mazulo Golf, prossiga. No parque dele está para acionamento. Autorizado acionamento, reporte para o táxi. Alfa Tango Tango, prossiga para cabeceiro no 7, reporte ao final de 3 milhas. Agarada final da 3 milhas, Alfa Tango Tango. Tango Tango agiliza na medida possível, devido a tráfego agora aproximadamente 10 milhas, cabeceiro 28, fins, evitar pouso simultâneo. Quem a gente vai agilizar o Tango Tango? O Lima Zulu Golf é acionado, pronto para o ataque. Aguarde para iniciar ataque, Lima Zulu Golf. Aguardando. Correção, Kilo Quebec Serra, tá com 07. 107, Kilo Quebec Serra. Está no curso localizador, aguardando o slide. Bono 675, completo na ereta 281 no 8-6. 18-6, grato. 19, decimal 35, aciona 5562, Alfa Bravo V. Torre Salvador, boa tarde, o Gorno 675, está no curso localizador, e aliás, Zulu, guardando o glide. Reporte ao final de 3 milhas, a cabeceira, Gorno 675. Gente, reportará. Mike Eco Delta no solo 03, agilize para livrar a pista, ok? O acionamento, Alfa Brasileiro. O acionamento, chame táxi, Alfa Brasileiro. Tango completo de aproximação, cabeceiro no 7, helicóptero vai livrar a pista agora à sua direita, esquerda no mesmo. Gente, livre pouso para o Alfa Tango Tango, da 1 do 7. Somarei quanto pista livre. Gente, grato, Tango Tango. Controle 199, decimal 35, aciona 5110. Tango, após o pouso, prossegue para o Pat 5. Vai para o Pat 3, senhor. Kilo Quebec Serra, autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Transponder 5110 e o controle 1935. Chame para estacionamento no 649. Alfa Tango Tango. Livre pouso para Alfa Tango Tango. Informarei eixo da pista 28 livre, vento 240 graus 12 nós, ajuste no 0 no 2, fica atento aos últimos 90 metros, fechado devido a obras. Dados pela informação, aguardando pista livre, vou 1675. Ô Lima, eu vou poder iniciar o táxi, seguindo o erro. Prossiga o seu táxi, aguardando para ingresso, pista no 7, Lima Zulu Golf. A prevista é a gole transição VATAP, o Webjet 6703. Ok, certo. 6703. Pronto para o táxi, volta para você. Bravo Vitor, livre, inicial táxi no pátio 3, prossegue via Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 186, confirme o POB. 3 a bordo, 03 a bordo, ponto espera 18-6, bom voo, Alfa Graveto. Júlio, Juliette Tango Zulu, vai engraçar no corredor Interlagos. Saiu um novo plano. 6. Tango Zulu. Kilo Quebec Serra autorizado, ingresso, reporte alinhado para decolagem, Kilo Quebec Serra. Torre Salvador de Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, reporte sob a rotatória 1500 pés, aguardo as instruções, Tango Zulu. Tango Zulu. Please. Paulo Salvador, boa tarde, papapá, Alfa Tango Tango na Lima. Tango para o Pátio 3? Negativo, vou para o Pátio 3. Perfeito, o cruzamento do Pátio 1 está livre até o Pátio 3, Alfa Tango Tango. Gente, Tango. Bom, 394, uma boa tarde, autorizado a alinhar e manter a posição, cabeceira 28. Ali mantém 28, 394. Foro 675 no solo, ao 07, ao livrar à esquerda, mantém a posição, chama o solo 121 no decimal 9. Gente, 1219 com solo grato. Juliette Tango Zulu, complete a aproximação, cabeceiro no 7, reporte ao final de 2 milhas. Formarei pista livre. Angulou. Silo Quebec Serra, autorizada a decolagem, pista 17, vento 240 graus, 12 nós. Solo Salvador, muito boa tarde, é o voo 1675, que está indo. Juliette, porta meia dúzia. Alfa e Juliette para o meia dúzia, vão no 67. Kilo Quebec Serra, decola aos 08, controle 119, decimal 35, Serra. Pá. Penal da 197, baixo travado. Juliette Tango Zulu, pista livre, autorizado pouso, vento 230 graus, 12 nós. Juliette Tango Zulu. Angulou. 28, mantém proa até cruzar 3 mil pés, após curva esquerda, subida gole, transição VATAP. Controle 199, decimal 35, aciona 5077, objeto 6703. Autorizado para Brasília, o nível é 240, Upper Whisky 42, até Lapa, Upper Whisky 90, até Formosa, particular da 28, mantém a proa até 3 mil pés, após efetuar a curva pela esquerda, perfil da Gole Vatac. Chama o controle em 11935 e aciona o transponder 5077, o Webjet 6703. Apenas a conexão às aerovias são inferiores, ok? Whisky 42 e após lá está o Whisky 10. Chame pronto acionamento, Webjet 6703. Para acionamento, nós estamos no 8, pronto. Chame táxi, 6703. Chamado 3 na 4. Alô, Azul 4065, formação Tango 320 Campinas. 320 Campinas, aguarde cópia, prepare, gole, transição, Gonza, o Azul 4065. Gente, gole, Gonza, aguardando, 4065. Bono 394, autorizada a decolagem, pista 28, vento 240 graus, 14 nós. Iniciado, 394. Juliette Tango Zulu, no solo ao